se for entrar, a gente está preparado para a luta ao dia que precisar, a hora que for. Posso, que nem eu tenho essa opinião, ninguém votava nunca mais nesse Zezé, não votava nesse Álvaro, não votava nesse Cura safado, e outros safados desse tipo aí não votava. Inclusive, esse pessoal tinha que pintar a cara, e muita gente pra Brasília esculhambar aquela turma de safado que tá lá. Nessa batalha diária só pobre, escravizados, voltando para a senzala como nos antepassados. Somos milhões! Sendo subordinado a poucos, nascemos, crescemos, vivemos, e nesse jogo, ter dinheiro é fundamental. Vive uma vida inteira e morre só no serviço braçal. Até tentou correr atrás de melhoria, não roubou, não matou, trabalhou noite e dia, o que restou? Flores e velas no final e de herança pra família contar do seu funeral. Somos forçados a seguir a mesma trajetória através da alienação. Regridem nossa vitória e nossa história da memória. Também querem tirar, mudar o foco e nos alienar. Televisão, caralho, ó, pregando consumismo, impondo pra você que pra viver é preciso ter sorriso, apesar das dificuldades. Que mentira transmitida é a pura verdade. Eles te fazem chorar, te fazem sorrir, ditame horário pra acordar e hora pra dormir. Abra a mente, seja mais um em comum que jamais vai se entregar a sistema algum. E nunca nessa luta vão calar a nossa voz, porque sozinho sou eu, mas juntos somos nós. A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar a nossa voz. Fazer justiça com a injustiça, nessa união vamos pra guerra e revolução. A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar a nossa voz. Fazer justiça com a injustiça, nessa união vamos pra guerra e revolução! Se deixe corromper, nós somos maioria. Levante a cabeça, batalha não tá perdida. Vamos vestir a camisa dos revolucionários. Não escuta a conversa de corruptos falsários. Com a caneta eles ganham muito dinheiro, engravatados, maquiados, com o nariz vermelho. Só palhaçada e assim governam a nação. Por trás de pedofilia, desvio, enganação, escândalos. O país não aguenta mais, povo cansado, humilhado, como seus ancestrais que morreu sonhando com a carta de euforia, com dignidade e paz para os seus dias. Se nos unirmos nossa força, cê não imagina, podemos abater a fome e a injustiça. Então vamos todos juntos, essa guerra vencer. Revolucione Brasil, revolucione você. A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar a nossa voz. Fazer justiça com a injustiça, nessa união vamos pra guerra e revolução! A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar a nossa voz. Fazer justiça com a injustiça, nessa união vamos pra guerra e revolução! Somos iguais, diferentes em classes sociais, mas mesmo assim lutamos pelos nossos ideais. Jamais esqueça dos guerreiros privados da liberdade. Viram no crime a vitória, perderam a razão. Vários que não se contentaram com a generalidade. Cadeia cheia de ladrão, aí acho que não. Tá cheia de pessoas sem oportunidade. Liberdade! Todos queremos encontrar, mas a ausência de direito nos faz se revoltar. E a mente do cidadão que foi preso sem saber, e puxou mais de 30 anos sem TV e pro CV. Isso não aconteceu só uma vez. Pau no cu desses vermes que criaram essas leis, que nada mudou, voltou à escravidão. Vamos se libertar, revolução! A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar a nossa voz. Fazer justiça com a injustiça, nessa união vamos pra guerra e revolução! A esperança ainda existe, depende de nós. Jamais nos calar, vamos soltar.